7175 Colores 14, Chame Controle 119, desse momento, tem um bom dia. Muito obrigado. Controle, bom dia, Gol 1-7-1-5. 7-1-5, contato radar, surfa nível 360, perfil Gole ou Fito. Gole ou Fito, gente. Gol no 897 com 152 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e 13. Oito, nove, sete, livre táxi, está através do gate 190, aguardando o tráfego da companhia que vai iniciar também no 612. Sair como número 2, no ponto de espera da 10, chama do 18, decimal 6, ajuste 1014, gol no 897. Gente, está livre o táxi confirmado, nós estamos através do 10 agora, vai seguir a nave da companhia até o ponto de espera da 10. Afirmativo, tá no gate 10, vai prosseguir até através do gate 7 e vai ver o tráfego da companhia que tá no através do 612, vai seguir no ponto de espera como da 2. Gente, outra visão aqui com o tráfego, boa noite, na 7. Táxi livre via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10, turno 18, decimal 6, ajuste 1014, bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera 1863. Alô, Salvador, Gol Nome 07, para o táxi, BAB 174, autonomia 4 horas e alterna Galeão. Gol Nome 07, táxi livre via Juliette e Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 10, Chinetur 118, decimal 6. Ajuste 1014, bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 186, Gol Nome 07, bom dia. Solo Salvador, um bom dia, o 3179 da TAM, ciente da informação. Mike, solicito 360 para São Paulo, Guarulhos. 360, guarde o corpo, TAM 3179. 79. São 3153, autorizada a colar a pista 10, 120 graus, 04 anos. Além da coluna 0, 3893, 3153. Tan 3179, pronto para cópia? Afirmativo, tá pronto. Tan 3179 para Guarulhos, ele é 360, autorizado, via por uísque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, confirmando a sequência do controle 119, decimal 8. E o transponder 5566, tá? 3179. Está autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, na Upper Whisk 58, decola da 10, com curva direita, na saída gole, transição Gonza. 19-8, controle de saída, 18-6, torre 5566, o transponder, tá? 3179. Então, 3179, correto, chame pronto para posicionamento. Chamará o 3179. Salvador, o gol 1804, tá no 3, pronto para o posicionamento. Autorizado, chame táxi, gol 1804. 1804. Anos 3 decolou aos 2-2, chama o controle 119, decimal 8. 19-8, 3-1-5-3. O número 07, a linha mantém cabeceira 1-0. Autorizado a linha mantém 1-0, o número 07. 3-1-7, Tael. 1-5-3, contato radar, foi para nível 3-6-0, perfil Tael Blast. 3-6-0, Tael Blast, tá? 3-1-5-3. Tan 3153, solicita a possibilidade de voar da El, tá presente? Autorizado. Voando a El, Tan 3153. Número 07, autorizado, decolar pista 0, vento 1-1-0, grau 02, nós. Tive decolagem pela 1-0, gol na 607. Oi, bom dia, gol no 897, ponto de espera pronto. 1-8-9-7, bom dia. Faz decolagem na aeronave da companhia. A linha mantém cabeceira 1-0. Se livre a linha e manter a pista 1-0, gol no 897. Considera, mantém a ponto de espera, gol 1897. Gente, mantendo posição, gol 1897. 1804, táxi livre via Índia, Alfa. Próximo ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-4, tem um OG. Bom dia, Índia, Alfa, ponto de espera, chama na torre 686, gol 1804. Para o posicionamento no portão 2, o Santos 3. 3517, correndo com a equipe de solo, tráfego da Gol agora iniciando táxi através do gate 4, após o mesmo passar a retaguarda, 3517 inicia, chama táxi. Gente do Gol, coordena e inicia o pushback no 2-3-5-1-7. Ah, valeu, valeu, pode ser. Romeu, Romeu Foxtrot, bravo, prossegue para o Toy. Para o passo 362 a bordo, o 220 para a vida é o preço, você já tem a autorização. Chame agora 121 decimal 9 para a cópia de autorização, Romeu Foxtrot, bravo. 219. Vale Gosa. Vale Gosa. Abraço do Salvador, Romeu Foxtrot, Romeu Foxtrot. Romeu Foxtrot, bravo, por gentileza. Solicitação da sala IS, a sala IS pediu que o senhor entrasse em contato com eles. Alguma coisa relativa ao plano de voo, somente um detalhe do plano de voo que eu acho que ficou faltando coordenar, mas pediu que o senhor entrasse em contato. Negativo, ainda vou coordenar com o centro. Serra Bravo Alfa, Roger Cop, informação em curso Mike, ajuste no 014. Copiou a Mike, Serra Bravo Alfa, Roger Cop, 1897 autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 049. Nível de decolagem, pista no 0, gol 1897. Após, não fugindo, a linha e mantém a cabeceira 1-0, com 1-8-0-4. 8-0-4, a linha mantém, cabeceira 1-0. Passa nível 150, chama agora o centro na frequência 1288, alterna 133, decimal 25. 388-3325, bom domingo. Serra Bravo Alto, pronto para 4? Afirma aqui. Falou meu Serra Bravo Alto, para a Mata de São João, aprovado no meu pés, decolando da pista 1-0, curva à esquerda. No corredor forte, controle Salvador, opera em 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 0115, Serra Bravo Alfa. Confirmando, 0126. Matei, aprovado, meu 10, 09 para o São João, pode falar em 0126, no corredor forte. O controle 198, a torre 3286, a gente vai responder 0125. correto, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi, o TAN 3517 com 89 a bordo, alternando com fim, 3 horas e 35 de autonomia. Poderia repetir o 3517? Para o táxi com 89 a bordo, alternando com fim, 3:35 de autonomia. TAN 3517, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 4, Mogi. Livre táxi, ponto de espera da 10, ponto de espera 286, TAN 3517. Autorizado a decolar, pista 1020 graus 049. Autorizado a decolagem, gol 1804. Cinco ligado. Ponto de espera e pronto, TAN 3, 5 na 7. A linha mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, TAN 3-5-7. Solo, se abre a volta, tá pronto para o táxi. Autorizando a cola aqui, TAN 3-5-7. Se abre a volta, táxi livre via Kilo Alfa. Quando na taxi delta, chame a torre 1-8, decimal 6. Se abre a volta, ajuste 1-0-4. Decolou aos 33, chama o controle 119, décimo 8. 19, 8. Controle Salvador, gol no 804. 804, contato radar na decolagem, sobe para nível 360, saída da El, transição Blaise. Da El Blaise, 360, gol 804. Romeu Fox Bravo, pronto para a cópia? Afirmativo, senhora. Confirme somente qual local de estacionamento, qual cabeceira deseja decolar? Acho que o 3, decola da 1-0. Romeu Fox Bravo para Ribeirão Preto, autorizado nível 220, via Golf 677 até Ilhéus, após Ilhéus, Whisky 1. Decolando da pista 1-0, primeira curva direita, na saída da El, transição Coral. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5525, Romeu Fox Bravo. Salvador é o 3179 da TAN, tá no 04 para puxa acionando. Autorizado, chama o táxi, TAN 3179. Autorizado, 220. Chamará o 3179. Golf 677, até Ideas, depois o Esquione. Saída da El, transição Coral, controle 119, 8. Control, 118-60. Aciona 5525, Romeu Fox Bravo. Romeu Fox Bravo, correto, livre acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, Bravo. Romeu Serra Bravo Vosca, a linha mantém a interseção com a Delta, pista no zero. Decolou aos 35, chame de controle 119-8. Controle 19-8, 135-7, bora. Controle Salvador, cordial, bom dia, 135-7, perfil da Gole, ofício. 135-7, contato radar, suba para nível 3620. Você da Gole, transmissão ofício. Gole ofício, atenção 360, 135-7. Jet 6709. Objeto 6709, informação e curso Mike, ajuste no 014, aguarde o 4 Brasília. Guardando, solta, poderia nos adiantar sua perfeita programação nossa aqui, com, provavelmente será subida. Gole o fito. Gole o fito? Afirmativo. Muito grato, senhorita. Salvador, eu tenho 3517, possibilidade de voar Gole, está presente? Autorizado, Gole. Dato, eu tenho 3517. Bravo Alfa, decolou aos 38, controle 119-8. 19-8, obrigado. Controle. Controle, bom dia, Papa Romeu, Serra Bravo Alfa. Papá Romeu, Serra Bravo Alfa, suba para meu pé de condições visuais, corredor forte, informe 20 milhas. Meu pé de corredor forte, informa nas 20 fora, Serra Bravo Alfa. Jet 709, pronto para cópia. Silvia 709. Objeto 6709 para Brasília, nível 340, autorizado via Pesolu 107. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída Gole, transição Ofito, controle Salvador 119-8, torre 118-6, aciona 5001 no Objeto 6709. Autorizado, confronto 340, Brasília, via Pesolu 17, decolada 10, curva direita, Gole Ofito, 19-8, controle de saída, torre 18-6, e transponder 5001, objeto 6709. Objeto 6709, correto, chame pronto para posicionamento. Agora pronto para posicionamento, 6709. Meu Fox Bravo está pronto para o táxi, cara. O meu Fox Bravo, táxi livre, via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118-6, ajuste no 014, mão G. 104, Juliette e Alfa, Romeu Fox Bravo. Salvador é o 3179, já está acionado, PB de 125 com 4 horas e 20 de autonomia, alternando o Galeão, pronto para o táxi. O 31179, táxi livre via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10 no 4, bom dia. Vive táxi, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18, 10 no 4, obrigado e bom dia. T3597, passa nível 120, chama agora o centro 1288, alterna 133.25. Confirme. Oi, pro, tá 3597, confirme. Estimativo, chame centro 1288, alterno 133, decimal 25. Copiado. Romeu Fox Trot Bravo, tô aí. Ah, na Juliette, aqui pra direto na alta. Setorizado, ponto de espera com o número 2. Romeu Fox Trot Bravo. É, só bota de espera com o número 2. Salvador, bom dia. 3179 da TAM, ponto de espera da 10, pronto. Chama torre 18, decimal 6. Torre Salvador, 3179, bom dia. 3179, bom dia. Autorizado alinhar e decolar a pista 1020, 100 grau 049. Alinha e decola da 10, tá? 3179. Fox Trot Bravo, ali mantém cabeceira 1-0.